Consolai ao meu povo, diz o Senhor, Ele é o nosso Deus. Servidão acabou, iniquidade expiada. Em dobro, Ele nos dá seu amor. Eis aqui o nosso Deus, fortaleza que vem nos resgatar. Toda carne verá sua glória brilhar. Esperamos em Ti, Senhor, vamos renovar. Voz que clama, prepara o caminho. Vales exaltados, montes vão se abater. O que é torcido, Ele vai endireitar. E as promessas do Senhor sempre vão permanecer. Eis aqui o nosso carne verá sua glória brilhar. Esperamos em Ti, Senhor, vamos renovar. E os jovens se cansarão, mas em Ti, Senhor, encontraremos força. Renovar toda carne verá sua glória brilhar. Esperamos em Ti, Senhor, vamos renovar. Português e worship. Gostei de estar. E